tá casado desde a época do Império, né, cara? Então, isso é golpe mais. A esposa do Freud, ele nem deixou a esposa dele ficar sabendo da anistia lá que podia soltar os escravos, mas... Não, eles têm três negrinhos ainda no porão dele. Cortar a traçada toda também. Vai ter mais corte do que podcast, essa porra. Vai mesmo, vai ser 5 minutos. Oi, ouvintes do Areva, estamos aqui hoje para um grande combate, um combate fatal que vai deixar vítimas, com certeza. Aqui é o Freud, eu vou ser o árbitro da partida, totalmente imparcial, embora eu seja casado, fiel e pai de família. E temos aqui, do canto esquerdo, os solteiros, a dupla MM, senhor Marcelo Soares. E aí, pessoal? Senhor Thiago Moura. Eu não vou deixar pedra sobre pedra em cima dessa porra. No canto direito, no time dos casados, senhor Duende Amarelo. Eu voltei. E senhor Zebão. E hoje eu descobri coisas que eu não gostaria de saber. Os irmãos comprometidos. E é o seguinte, pessoal. Hoje a porrada vai comer aqui. É semana dos namorados do Areva. E a gente vai ter uma bagunça aqui, hein? Vai ser solteiros contra casados, e eu vou ser o árbitro. E, senhores, é o seguinte, não vale golpe baixo. Golpe acima da cintura não vale, ou seja... nada de ficar citando situações que vocês sabem da vida um do outro. Ficar lembrando da Dona Encrenca, entendeu? Vamos tomar cuidado com isso daí, entendeu? Vamos manter o nível aí. Então vai ser o seguinte, hein? Cada um vai atacar com a sua frase, com a sua vantagem ou o que quer que seja do porquê que é melhor ser solteiro do que casado. Se encaixar o golpe, é ponto. E no final vamos ter o placar. E quem defender já se garantiu. Round one, fight. Senhor Marcelo Soares, pode dar seu primeiro gancho aí de esquerda aí. Olha, pra mim ser solteiro é muito bom porque não vai ter ninguém toda hora reclamando das minhas manias, porque eu sou chato, tenho manias pra caramba. E aí, quem é que vai falar sobre isso aí? Zenon, Duende? Se ele ainda tá solteiro, já tá explicado o motivo. Chato pra caralho. Cheio das manias, não mexe nas minhas cuecas, não encosta no meu celular, não mexe no meu almoço. Ah, tá explicado. Mas por isso mesmo, é bom, sendo solteiro, você não precisa estar com a pessoa mais de um dia. Então, pronto. Engasguei o cupom aqui. Engasgou com a resposta do Marcelo, que você não tem resposta. Eu engasguei com o cupom, caralho. Tô comendo aqui, pô. Jogo... Na verdade, eu tava bocejando quando o Marcelo falou, mas eu entendi que ele é chato pra caralho. E não consegue arrumar ninguém, né, meu? Então, assim... Ele não falou que não precisa ficar mais de um dia com a pessoa. Eu queria saber se é a pessoa que não aguenta ficar mais de um dia com ele. Exatamente, eu falo, a pessoa não aguenta o cara. Falo, um dia já chega, 3 horas. Qual que é o horário mínimo do motel? O quê? 4 horas? 3 horas? Não, 3 horas. Então... a defesa tá protegendo bem essa, hein? E aí, Moura? E aí, Marcelo? O tempo que aguenta ficar com o Marcelo, então, é o período do motel, é isso. É pago ainda. A desvantagem é essa, então, você tem que procurar outra pessoa pra ir pro motel amanhã? Pois é, como diria o Rafael, né, o que todo mundo quer, é o que Alexandre Frota diz, né, todo mundo quer sexo. Cara, Rafael, hoje, no alto de sua magnificência e inteligência suprema, ele mencionou Alexandre Frota, cara. Não, olha só, vamos dar um gol. Já vou bater o martelo aqui. O ataque tá demorando, tá se rolando, tá usando o nome do Rafael, tá trazendo outras pessoas. Não, Rafael não tá no podcast, hein? Tá defendido, tá defendido. O ataque foi mal sucedido, hein, Marcelo? Ah, block. Tomou um block bonito. A do motel te quebrou legal, cara. Os 4 horas do motel te fudeu, cara. Round 2, fight. Vamos lá agora, pro ataque aí, os casados. Vamos ver, quem vai? Cara, você namorar tem várias vantagens, cara. Além de você conseguir achar uma pessoa, no meu caso específico, que completa você, além de ser nerd, ler gibi, jogar futebol. Cara, pra que você precisa de outra pessoa? Sim, então é esse o seu ataque, né? A pessoa que te completa com os seus gostos. Cara, pra que eu vou procurar outra pessoa se uma pessoa me completa, me ajuda, é uma companheira, e eu vou atrás de sexo, que eu posso ter sexo com essa pessoa fixa, que é... Com a pra patroa, tá apelando pra patroa. Mas você vai deixar... Puta, mas que porra de juiz? Totalmente. É, foi pra cima pra dar porrada, já entrou no meio já. O Duende tá apelando com a Pink, a gente não vai atacar coisa pra ofender a Pink, cara. Cada um usa a arma que tem, amigo. Faz isso não, né? Não, mas falando sério, a vantagem de ser namorado é que você não precisa sair correndo desesperado pra sair da seca, entendeu? Você tem ali a sua companheira, a sua parceira ali, entendeu? Então, o que você tá querendo dizer é que namorar é a forma mais barata de conseguir sexo grátis. Não, na verdade, namorar é você poupar sua mão direita, ou no caso, se você for canhoto, mão esquerda. Mas tem alguém pra compartilhar também, porque não é todo amigo que você vai arranjar, que vai estar afim, que vai estar realmente, sinceramente preocupado em te ajudar a resolver aquele problema que pra você é um baita problema e pra um amigo seu pode ser uma bela de uma bosta. Cara, tua namorada, ela vai te ajudar, vai te dar apoio, vai entender o seu lado, vai tentar te ajudar da melhor forma. Não é todo amigo que você arruma que faz isso, cara. E outra, né, cara? Nem toda namorada, né? Não sei namorado dos outros, tô falando por mim. Ah, cara, mas quem falou que solteiro sai desesperado atrás de uma pessoa, assim? Ah, conheço muitos que saem. Fato. Sempre sai. Não tem nenhum amigo que bate assim, tipo, porra, vamos, tô na seca, pô, hoje vamos sair, vamos pegar a mulher. Não acontece isso? Então, peraí, isso? Deixa eu entender, então. O Marcelo tá falando que ele sai pra dançar, então. Não sai pra pegar a mulher. Não sai pra pegar a mulher. Dançar e pegar a mulher. Mas peraí. O Duende e o Zé me conhecem o suficiente pra saber que eu saio pra curtir. O que acontecer, aconteceu. Mas você sai no intuito de curtir ou de pegar a mulher? De curtir. É, eu também, eu não saio pra como você não pega a mulher, não. Ah, mas pegar a mulher, então, é consequência. Sim. Com certeza, é consequência. Por isso que vocês são solteiros. Sim, exatamente. Tá bom. Então, obrigado. Mas nós temos namorados e também podemos sair pra curtir, se é esse problema. A gente sai pra curtir e ao mesmo tempo a gente tem uma pessoa bacana do nosso lado que vai sair com a gente, cara. Sim, mas não foi isso que eu argumentei. Argumentei que o Duende falou que solteiro sai desesperado. É isso que eu estou argumentando. É, mas peraí, vocês dois estão partindo do pressuposto que se você tá solteiro, você tá desesperado porque não tem alguém. Eu e o Marcelo estamos dizendo exatamente o contrário. A gente não sai desesperado porque a gente não tem alguém. A gente tá curtindo a nossa vida sem ter alguém. Ponto final. Tá, entendi. Mas o Marcelo falou que sai pra curtir, não é isso, Marcelo? Sim. Eu falei que sai pra curtir. E o Marcelo também. E o Moura também falou que sai pra curtir. Então, cara, mas exatamente. Isso também não impede o cara que tem a namorada, o casal, de também sair pra curtir com os amigos. Então dá na mesma, cara. Você sai pra curtir do mesmo jeito e ao mesmo tempo tem alguma companhia bacana do seu lado, da pessoa que você gosta. E, sinceramente, tu sai pra curtir tanto quanto você sairia se você não tivesse com alguém dizendo onde você tem que ir ou não? Sim, sim. Não qual o problema? Sim, por que não? É, eu tô vendo que essa luta vai acabar 0-0, hein? Essa chapa branca aí, bom. Tá todo mundo, não, mas é isso, todo mundo dando justificativa, então também não encaixou ataque nenhum, tá 0-0. Vocês não estão sabendo encaixar os golpes, essa luta estão se estudando ainda, não sabem o que fazer. E agora, Moura, seu ataque aí. Cara, eu não tenho que atacar, eu só tenho que dizer que, cara, essa gravação desse podcast começou 1:30 da manhã, porque eu tava comemorando o jogo do Criciúma sem ter que dar satisfação pra ninguém, e tive que voltar, tipo, 1:30, porque tinha que gravar podcast, não podia ter uma namorada pra mim, me ligando, perguntando, onde é que tá, seu vagabundo, tu tá bebendo, comemorando o jogo? Cara, esse negócio do telefone, acho que é uma das coisas primordiais de você ser solteiro, é muito bom você não ter que ter alguém ligando pra você, lhe enchendo o saco o dia todo, ligando toda hora, perguntando o que você tá fazendo, com quem você vai, se alguma amiga liga pra você já fica de encher no saco, isso do curso de telefone é um ponto primordial. Olha, concordo. Agora regateou, agora encaixou. Eu acho que depende de como você leva o seu namoro. Ser doente. Quantas vezes por dia vocês têm que atender o telefone explicando onde é que vocês estão, o que, que vocês estão fazendo, com quem vocês estão, e que horas vocês vão ligar de volta? Atender o telefone não muito, porque é DDD e é caro, mas as mensagens tem que responder várias. Cara, mas isso, vocês encaram como um problema isso, mas quem tá com a pessoa não é um problema isso. Depende de como você encara o telefonema da pessoa, cara. Se for aquela pessoa que te enche o saco, cara, é lógico que você vai falar, puta que pariu, não aguento mais, cara. Se for uma pessoa que você gosta, fala, pô, tô aqui fazendo tal coisa. Liga daqui meia horinha, você tá, meu, tô preso no trânsito. É uma comunicação que eu diria que é necessária. Agora, se você é solteiro e você não quer essa responsabilidade de uma pessoa te ligar todo momento, passa o carro, cara. Deixa quieto. Que você quer dizer que se a pessoa te ligar, chegar de 20 minutos e tal, você ama ela, então tá lindo. Ficar mantendo esse GPS assim é legal. Não, tô falando que todo mundo vai ter paciência pra isso, cara. Às vezes enche o saco, realmente. Todo mundo tem um dia de fúria mesmo, mas, cara, não precisa ficar ligando 20 vezes também. É uma psicopata se você namora essa mulher, cara. Cara, é que assim, a mulher tem uma necessidade muito diferente de se comunicar do que o homem. O cara aconteceu uma vírgula, sei lá, derrubou ketchup no vestido, ela tem que mandar mensagem falando, ai amor, derrubei ketchup no vestido. Tipo, e o homem não, cara. O cara, ele tá lá no trampo, acontece várias coisas durante o dia, porra, no final do dia ele vai mencionar alguma coisa que aconteceu. Esse time, assim, de contar as coisas que é diferente. Seguinte, ó, nunca colou, vocês regatearam aí, o Zanon já começou entregando golpe já, abriu a defesa, ponto para os solteiros. Agora vamos lá, sua vez aí agora de tentar recuperar esse pontinho aí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente, calma aí. Tem um motivo legal pra estar namorando? Olha só, o cara tá encaixando sequência, hein? Você não vai fazer nada, não? Então vamos partir do princípio, assim. Qual que é o sentido da sua vida, cara? Morrer solteiro, não achar ninguém e ficar pra tio. Agora agora ficou pesado, hein? Vamos lá. O sentido da minha vida é eu me realizar como pessoa, não ter depender de outra pessoa pra me realizar por mim. Mas e se você se sentir realizado com outra pessoa, cara, do teu lado? Você não pode se realizar como pessoa Perfeito. Tendo uma outra pessoa do seu lado? Claro que pode, por que não? Só que se você depende de ter outra pessoa pra estar realizado, é porque você sozinho não se basta, né, cara? Não, você então, não depende disso, você não depende de ter outra pessoa. Eu não estou falando que você não pode ter, eventualmente, outra pessoa do teu lado. Eu tô dizendo que é necessidade de você ter outra pessoa do teu lado pra ser feliz, quer dizer que você sozinho não é feliz. Você não depende da outra pessoa, você pode fazer muito bem as suas coisas, mas você acaba se sentindo melhor, você acaba se sentindo mais feliz junto com aquela pessoa, porque de alguma forma ela te completa, é isso. Então ela te agrega, ela não te completa. Então o fato de você estar namorando e não solteiro é só uma soma e não uma necessidade. Mas é o que eu falei, o sentido da sua vida, se você ficar bem solteiro, vai ficar um solteiro pra sempre? Você não tem vontade de ter um filho, de ter vontade de ter uma família? E se não tiver? E se eu for contra as convenções sociais que foram estipuladas pela Igreja Católica? Pode pensar a pessoa na balada, juntar os trapos e ser feliz. Convenhamos que a necessidade, a obrigação de você estar namorando, você casar, você ter filho é uma convenção social. Mas você não tem obrigação. Não necessariamente uma forma... Não, eu sei que não. Mas a gente não tá solteiros contra casados? Quais são Exatamente. A obrigação de ser solteiro e a obrigação de ser casado? Não, eu acho que não tem uma obrigação de você... Não, claro que não. A gente vai acabar não brigando, porque a gente vai entrar num consenso nessa merda, mas... O início foi um podcast contra, vai terminar todo mundo amiguinho dando as mãos, né? Não, mas é exatamente isso que eu quero dizer, é que você não tem a necessidade ou obrigação de estar com alguém pra ser feliz. Isso pode ser, eventualmente, uma coisa que vai te agregar. Só que eu acho que você seguir isso simplesmente por uma obrigação, e o que acontece muitas vezes, vocês sabem que tem muito casal que tá junto simplesmente por convenção do que por realmente atração, mais desvantajoso do que vantajoso. Não, aí eu concordo, nesse caso sim. Mas se a pessoa, tipo, tem aquela... Mas a minha pergunta não foi essa ainda. Qual foi a tua pergunta? O seu objetivo de vida. Você não se vê casado, não se vê com outra pessoa. É um solteirão convicto. Sim, no momento eu sou. Não consigo me imaginar com outra pessoa, com filhos ou coisas do tipo. Esse negócio de objetivo de vida, você vê com outra pessoa, casado, essas coisas. Eu também concordo com o Moro. Eu não tenho um objetivo de vida de casar e de ter filhos. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, pra mim, tudo bem. Acho que as outras pessoas no meu entorno... se preocupam mais com isso até do que eu dizer, não consigo imaginar, a pessoa tem que casar, tem que ter filhos, tá com 20 e pouco, já tem que estar casando, já tem que estar pensando em reunir família. Eu acho mais que é exatamente essa coisa da pressão social, digamos, né, como o Moro falou, da convenção. Eu acho que estão partindo pro outro lado, acho que vocês são dois encalhados, cara. Porque ninguém na vida nasceu pra ficar sozinho, bicho. Não existe isso. Discordo, cara. Ser humano nasceu sozinho e vai morrer sozinho, cara. Vamos passar de milhões de nenhum. Isso foi porque você nunca... Pela tua vida, então você nunca assistiu Homem Bicentenário, velho. Assisti e achei uma merda. Cara, um dos filmes mais emblemáticos, cara. Que os veinhos morrem junto lá. O robô virou humano e morreu junto lá com a veinha, velho. Eu detesto esse filme, cara. Mas, aquilo, cara, é um simbolismo. Detesta porque você é solteiro, cara. Por isso você detesta. Eu realmente acredito que, eventualmente... Você vai morrer com uma latinha de cerveja na mão, velho. O argumento do marido na latinha tá ganhando, hein? Marido da latinha é foda, hein? Mas se Deus quiser, cara, eu espero quando eu morrer, cara, estar bem acompanhado de mim mesmo e não necessariamente de outras pessoas. Só que eu acho que na vida de todo mundo passam centenas de pessoas. Eventualmente, uma vai te chamar a atenção mais do que as outras. Mas isso não quer dizer que vai ser pra sempre, cara. Porque se esse princípio do duende funcionasse, não existia divórcio, não existia separação e as pessoas, todas as pessoas atualmente estariam casando e vivendo felizes para sempre. Ah, mas pessoas banalizaram o divórcio também, né? Muito pelo contrário. As pessoas hoje em dia têm noção que se divorciar não é um pecado e se você não tá mais feliz depois de alguns anos, a mulher não precisa se separar e ser apontada na rua como ela era um tempo atrás. É. Ou você acha que todas as nossas avós viveram para sempre felizes, para sempre com nossos avós? Porque, não, elas eram felizes ou porque a sociedade impunha que elas tinham que ficar casadas enquanto eles faziam o que eles bem entendessem? Tem muita gente que usa esse negócio de divórcio hoje como muleta, cara. O importante é ser casado para sempre ou feliz pra sempre. É enquanto dure o casamento ou enquanto dure a felicidade. É muito fácil a gente, como homem, impor que a mulher tem que ficar do lado do cara pro resto da vida. Não a gente agora, que a nossa geração é uma cabeça muito melhor e é por isso que existe tanto divórcio hoje em dia. Mas é muito mais fácil pros nossos pais e avós pensar que a mulher tem que estar do teu lado até a morte, enquanto você poderia fazer qualquer coisa e ela tinha que ficar em casa lavando roupa, calando a boca, porque separação era um tabu. Hoje em dia separação não é um tabu. A mulher, quando se sente oprimida, triste, infeliz, ela tem todo o direito de meter um pé na bunda do marido. Na verdade, assim, eu acho até que o divórcio, ele não banalizou o divórcio, ele banalizou o casamento por conta do divórcio, na verdade, porque as pessoas... Ah, eu acho que vocês enrolaram demais a resposta, cara. Porque... Já tô levando pro contexto histórico, voltando no tempo do avô... É, que... olha só, é o seguinte, a discussão tá bonita, tá boa, tá bonito de se ver as fintas aí, mas na verdade o argumento que ganhou foi o marido da latinha, isso foi foda. Você me desculpa, amor. É, tem. O marido da latinha foi foda. Fatality. O juiz totalmente imparcial. Ponto para os casados. You win. Perfect. O juiz tá muito parcial. Declaro encerrada essa luta, não teve porrada nenhuma, foi mais um telequete combinado do que qualquer coisa. 1-1 e vamos agora pro bate-papo, porque essa porrada tá muito chapa-banga pro meu gosto. Eu acho que a gente concorda que o grande lance é que o Zé e o Duende não acham uma merda ser solteiro, nem eu e o Marcelo achamos uma merda namorado, né? Exatamente. O que eu acho muito foda, e que foi o que eu escrevi no meu texto ali no Areva, né, cara, é essa obrigação, essa necessidade que tem da sociedade, das pessoas te cobrarem. Ah, cara, quantas vezes, cara, não sei, o Zê já namora desde cedo, o Duende tá namorando com a Pin agora há pouco tempo, mas quantas vezes você escuta em, quando você já tem a idade do Duende, né, que já tá beirando aí os seus 30, tá numa festa de família e alguém chega e fala, e aí, não tá namorando? Não tá casado? E te cobrar isso, tá ligado? Como se você tá namorando ou tá casado. Fosse alguma prova de responsabilidade e maturidade da pessoa. Mas, cara, isso aí, esses questionamentos de tia chata, isso dura a vida inteira, cara. Quando você não tá namorando, chega e pergunta, ah, você não vai estar namorando? Quando você tá namorando, pergunta quando vai casar. Quando casa, pergunta quando vai ter filho. É, cara, olha só, isso eu posso, muita coisa aqui eu posso falar por experiência própria. E eu já estive do outro lado, não se esqueça disso. Todo casado já foi solteiro, óbvio. Quando o Freud era solteiro, só tinha Adão, Eva... E o pai? É, e você é viadão. Babality. Maduro. Que maduro isso. O que acontece? Maturidade. Cara, primeiro essa palhaçada de, ah, e aí, tá namorando? Quando tu é moleque, já começa a porra. E aí, tem namoradinha no colégio? Puta, eu ia pro interior, cara, era uma merda, cara. Que tu não viu os parentes há um tempão e aí ficava um monte de injeção de saco. Todo mundo passa por isso, cara. Aí quando tu começa a namorar, já quer saber quando tu vai casar. Cara, isso nunca acaba, bicho. Acaba assim que eu consegui fazer acabar. Tinha uma tia minha, cara, que em todo casamento que eu ia, ela me cutucava e falava assim, ó, tu é o próximo. próximo. Todo casamento que eu ia, essa tia cutucava e falava, tu é o próximo. Até que a gente foi no velório. Parente, nossa, eu me atirei e falei, tu é a próxima, hein? Jamais. Querer, apelou logo, deu logo um nocaute da véia. Mas é isso que eu fico pensando assim, cara, tipo, porra, você é solteirão, beleza. Aí o cara já tá lá com seus 30, 32 anos, solteirão. Porra, o cara já não tá mais com aquele saco de morar com os pais. Aí ele vai morar sozinho. Aí, tipo, porra, forever alone, o cara sábado, porque não é sempre que os amigos vão poder sair. Ótimo, cara. Eu imagino a cara daquele bonequinho. Porra, forever alone, você no apartamento, querendo fazer alguma coisa, sem nada, nenhum amigo pra sair com você. E, pô, é bacana quando você tem uma pessoa junto nesses momentos, cara. E tome PSN, né? E só... Cara, se não tem ninguém pra se ligar e pra fazer alguma coisa, é porque você é forever alone mesmo, cara. Aí arranja uma cordinha, um banquinho. Não é, cara. Só a sugestão que tu tá dando pros nossos ouvintes, hein, cara. Preste atenção, a responsabilidade. Pô, acontece, sei lá, de repente, pô, um amigo seu foi viajar, os outros tem uma meia dúzia que tá na casa da namorada, ou outro que... Não, Moura, vamos falar sinceridade agora, Moura. Vamos falar sinceridade, cara. Tem um momento que tu tá na merda, cara, quando tu tá solteiro. Tem um momento que tu fica na merda. Tem um momento que tu não tem a pessoa certa pra tu falar as coisas. Eu concordo com você. Não quer dizer que porque você tá casado ou porque você tá namorando que você vai ter isso. Relacionamento é uma coisa que, cara, as variáveis são as maiores possíveis. Não só de namorado, de casado, de qualquer relacionamento. Mas eu concordo contigo totalmente. Não... Quando você encontra uma pessoa que realmente você gosta, que você tem um relacionamento legal, que você vai dividir as coisas, cara, é uma pessoa que vai estar pra sempre do teu lado, cara. Quando tu fala a parada do pra sempre, do ser eterno, cara, isso é muito relativo. Eu acredito no seguinte, quando tu tá num relacionamento, cara, é o velho clichê lá do eterno enquanto dure, bicho. Tu não vê que o teu futuro tá ali, então tu nem entra, bicho. Porque não adianta, bicho. Mas eu concordo contigo, Freud, totalmente, cara. O que eu não concordo é com a ideia de que se não for eterno, é falho, tá ligado? E é isso que é vendido, cara, pra gente todo dia. Muito do que eu gostaria de falar aqui nesse podcast, eu já falei naquele texto que eu escrevi no Areva, cara. Tem muitos dessa ideia de que se você não vai ficar pra sempre com a pessoa, não deu certo. E porra, você pode passar 5 anos com uma pessoa que você ama e que vai te fazer feliz pra caramba, mas em que em algum momento isso vai ou não se romper, vai acabar, vai terminar. E não é porque terminou que foi falho, que não foi válido, sabe? É o que me incomoda às vezes nessa ideia de relacionamento que tem que ser pra sempre, tem que ser eterno, tem que ser passional. Mas isso aí que você tá falando, como muitas coisas que a gente tá falando aqui, são coisas que têm uma tendência a diminuir com o tempo, cara. São coisas, como tu falou aí, que é uma mentalidade de outra época que ainda persiste em parte, mas que aos poucos isso está mudando. Embora seja uma coisa meio cíclica, mas muda, sim. O grande lance, assim, que eu acho assim, ó, relacionamentos que eu vejo que são... Que eu acho legais, que eu acho bacanas, eles se baseiam às vezes muito mais na convivência e na amizade, no gostar de estar junto, e não necessariamente naquela ideia romântica de eu te amo, tu me ama e Romeu e Julieta. Exemplos do nosso convívio dentro do blog, né? O relacionamento que existe dentro do nosso blog são de duas pessoas que a princípio eram amigas e disso nasceu um relacionamento que foi muito mais bonito do que simplesmente aquela ideia romântica de olho no olho, nos apaixonando. Tocou Kennedy no fundo e vamos ver. Ah, mas é quem disse, aí você já tá cagando regra. Você não sabe se teve um momento com Kennedy ou não, né, Duende? Não, não teve, cara. Nossa, outra trilha, mas o lance foi o meu, pô. Cara, vou falar a real aqui, cara. A primeira vez que eu saí com a Pim, assim, conhecer pessoalmente foi pra jogar bola, velho. Então, tipo, por aí você já vê que não é nada normal, cara. Até porque a gente saiu do Areva, assim, e eu concordo muito com o que o Moura disse, assim. Essa coisa de Romeu e Julieta. De ai meu amor, primeira vista, cara, isso é pra contos de fada. A partir do momento que você vira companheiro daquela pessoa e vira cúmplice e soma com a amizade, respeito à pessoa, a chance de dar certo é muito grande. É, cara, mas eu acho muito relativo. Por exemplo, a minha esposa, eu conheci ela e começamos a namorar logo de cara. Não teve esse conhecimento prévio e tal. E, cara, bateu, bicho. Isso é muito relativo, depende muito das pessoas. Tu pode ter uma pessoa que é a tua melhor amiga do mundo, do universo, e, porra, tu pensou, ela já sabe o que tu tá pensando e te fala uma coisa que bate perfeitamente com o que tu quer ouvir, e aquilo não se desenvolve em nada. E aí tu começa a se relacionar com ela, e isso é uma merda. É muito relativo isso aí, cara. Cara, tem situação de pessoas que são muito, muito amigas entre homem e mulher, que quando rola, estraga a amizade. Que é muito comum acontecer isso. Concordo, exatamente. Eu acho que, Freud, não tem fórmula, cara. Não existe fórmula. Se existisse uma fórmula pra ser feliz, ou pra achar o grande amor, ou pra ganhar dinheiro, todo mundo seguiria. O grande lance, cara, é que, assim como não tem fórmula pra ser feliz pra um lado, no sentido de como é que você vai arranjar um grande amor pra ser feliz, não existe fórmula pro outro de você dizer, não, você tem que arranjar alguém pra ser feliz. Mas eu acho assim, cara, o ser humano é uma criatura social, cara. É claro que isso pode variar de pessoa pra pessoa, entendeu? Pode ter pessoa que preza muito mais o tá sozinha e poder ter a liberdade dela, ou o que quer que seja, as vantagens que o pessoal costuma falar disso, ter que dar satisfação, ou tudo que vocês falaram aí, mais um pouco, que o pessoal sempre fala, do que qualquer outra coisa. Ou pode ser que simplesmente ela não encontrou a pessoa que vai casar com o estilo dela, entendeu? E que ela vai conseguir compartilhar coisas que são importantes também pra poder ser feliz junto. Consegue ser feliz sozinha, cara, em termos de relacionamento, não tô falando sozinha forever alone, não, mas em termos de relacionamento, tá de boa, bicho. Seja feliz, que importa. Exato. Mora, você já namorou, cara? Não, nunca namorei, cara. Sério, assim, de namorar sério, de conhecer mãe e pai e de... Não, nunca. Você já namorou, Marcelo? Já, mas não muito tempo. Eu acho que o máximo foi um ano. E conheci mãe, conheci pai e tal. Só que eu acho um saco conhecer mãe e pai. Mas conheci. Vem com pacote. Isso aí vem com pacote. É, cara, eu sei. Cara, isso deve ser muito chato mesmo. É inevitável. Você já, tá com... você já tem aquela noção de... Você tá sendo um intruso naquela família, né? Pois é. O pai já te olha meio assim, tipo... É você que tá querendo pegar minha filha, né? Mas, pois é. Cara, e... imagina se você é pras pessoas normais. Já é complicado conhecer pai e mãe. Imagina o meu caso, que o apelido do meu sogro é Chuck Norris. foi bem tenso, cara. Deixa eu fazer um parênteses, o sogro do Andy é o cara mais gente boa que eu conheço. Gente boa pra cacete, meu. Uma vez, algum namorado, ou vocês já tiveram alguma coisa, os pais, ou a mãe, ou o pai, não gostaram de vocês? Nossa, minha sogra me odeia até hoje. Isso vai dar merda. Bem claro, cara. Isso é fato, testemunha aqui. A sogra do Zê deixa a filha dela fazer qualquer coisa. Dormir fora, viajar, desde que o Zê não esteja junto. Se chamarem ela, tipo, passou, sei lá, um grupo na rua, desconhecido, e chamou pra ir numa micareta na praia nudista. Tipo, a mãe dela, vai, filha, vai. Tá tranquilo. Viajar com o Circo Mambembe, pode. Pode. Passar um mendigo chamando pra dar um rolê, vai, filha. Vai conhecer um mendigo. Vocês estão conscientes do que tá falando aí, né? Mas... Eu não tenho ligação nenhuma, velho, com a sogra do Zê. É, não, isso é fato consumado isso. Fato mesmo. Mas, cara, demorou acho que 6 meses pra deixar a garota vir dormir em casa, velho. Com meus pais aqui, manja, minha mãe é muito... tem uma sanidade mental muito melhor do que a da mãe dela. Enfim. Puta que pariu. É que o grande problema foi que a primeira vez que ela foi passar a noite lá, ela ficou sem ar. Engraçado. Aí a mãe dela tem umas ressalvas com a filha agora. É por causa desse tipo de comentários que tu nunca contou pra ela que você gravava podcast. Eu poderia fazer um comentário sobre alergia e pelos também, mas não vou fazer. Love is in the air, everywhere I look around. Bom, cara, mas cara... Isso realmente acontece. Eu posso dizer que comigo nunca aconteceu nada grave nesse sentido. Mas eu já vi, cara, muitos casos em que, cara, os pais interferem muito no relacionamento, cara. E é uma merda mesmo, cara. E já vi relacionamento acabar por causa disso. Sempre ouvia falar, né, piada sobre sogra e tal. Meu pai sempre falou, não, pô, minha sogra é demais. Minha sogra é... Pô, realmente, minha avó é gente boa pra caramba. Mas, cara, eu conheci o personagem das piadas de sogra, cara. Pra mim é meio tenso falar sobre isso. Aqui em casa, tu sabe que o meu pai mandou cortar o rabo do meu cachorro, né, cara? Porque ele falou que quando chegava minha avó, a mãe da minha mãe, né, a sogra dele, não queria qualquer manifestação de alegria nessa casa. Piadinha semana na aviação Moura. 2 da manhã. E nós aqui, ei, whatever. Cara, o meu sogro era muito, muito gente boa, cara, mas ele era muito zoeira, cara. ele era muito escrachado, então ele já chegava te sacaneando e tu ficava sem graça mesmo. Mas ele era gente boa pra caramba. Então minha sogra também, cara, é show de bola. Não tem nada que... Nada desse personagem mítico eu consigo ver nela, cara. Eu conheci minha namorada com 14 anos de idade. Ainda com os 14, eu fui pra casa dela, em São Paulo, peguei o busão, fui pra lá e tal. Com 14 anos, eu conheci a mãe dela. O primeiro comentário que a mãe dela fez quando me viu, quando ela apresentou assim, ah, mãe, esse é o Z. Ela olhou, ah, é isso? É esse narigão? Você tá namorando com o nariz, é isso mesmo. É isso. É isso, é porque o nariz ainda tava entrando enquanto ela ia apresentando. É isso? Com aquela catota enorme ainda assim no cantinho. Tá chegando de submarino, né? Tá namorando com uma quilha de navio, minha filha? Ele vai virar um menino de verdade um dia, será? Love is in the air, everywhere I look around. O Zé falou do pacote completo que vem com a namorada e tudo, né? Eu já namorei uma menina uma vez que não vem só a mãe. Vem a mãe, a irmã, os sobrinhos, que eram os três, só andavam juntos, sabe? A pior coisa que tem, cara, é o irmãozinho, cara. Mas aí eu tô falando por experiência própria, deu seu irmãozinho pequeno, cara. Eu enchia o saco dos namorados das minhas irmãs, cara, quando eu era pequeno. Eu cheguei a enfiar uma empada na cara do cara. Não, pô, porque é um pé no saco, cara. O cara tá lá e de repente chega o tá lá no bem bom, né? E de repente chega o pirraio pulando, chegando, derrubando tudo, fazendo escarcel, batendo em porta, querendo entrar e afins. É um pé no saco. Tu sabe que os pais treinam os filhos pequenos pra isso, né? Eu não lembro da minha mãe falar isso não, cara. Mas eu vejo bem essa situação, assim, o pai virando pro moleque, ó, fica lá vendo o que é que a tua irmã tá fazendo. Eles são treinados, assim, tipo, eles veem a irmã deles fechando a porta, eles são treinados pra arrebentar a porta e pular que nem macacos loucos em cima da cama, na cabeça do namorado da filha. O pai pega o moleque e fala assim, vai lá, filho, pega, vai! Eles são tipo pinchers adestrados, assim. Pra isso tem uma tática, velho, que eu usava com o meu ex-cunhado. Você jogava um osso pra ele. Não, eu levava o videogame e falei, fica aí, filho, já volto. Ah, é verdade, o videogame pra um adolescente é que nem um osso pra um cachorro. Exatamente. O ex-cunhado do Andy mantém o mesmo tamanho até hoje, cara. Então ele continua pequeno. O meuzinho dá pra... Mas a vantagem é assim, ele nunca foi um moleque pentelho, cara. Não, e outra vantagem é que, sei lá, se o carro tiver cheio, você leva ele no porta-luva, né? Não, no bolso, ele cabe no bolso. Inclusive, terça-feira agora vai ser aniversário do cara, né? Inclusive, hoje, mas sexta-feira hoje, então... Já foi o aniversário dele, é isso que... Isso, terça-feira. É terça-feira. Grande isso abraço, moleque. Isso hoje que a gente tá gravando? Não, terça-feira que passou agora. Ah, tá. Um efusivo passou abraço. Passou agora há uma semana atrás. Ih, caralho, mas que zona do caralho. Tá foda, hein? O Areva deseja um grande parabéns ao pocket cunhado do... Ah, é. Agora, história engraçada de conhecer sogro, sogra, eu passei um assim que foi muito, muito foda, cara. Porque antes de eu namorar a Pim, quando eu ia pra casa dela, assim, comer uma pizza com a galera ali, cara, o pai dela me fritava com o olho, bicho. E ele nunca teve muita uma postura definida sobre o que tava rolando entre eu e a Pim, assim. Ele sempre na dele, nunca me maltratou, nunca deu toco, nada, mas ele era sempre muito fechado, cara. No dia que a gente começou a namorar, eu subi no apartamento, cheguei na sala, tava o pai e a mãe dela sentada na sala. Falei, bom, é agora. Né? Tô aqui no quarto andar, eu posso cair, vai doer um pouquinho. Vamos ver o que, que vai dar, né, cara? Sentei no sofá, falei, bom, é o seguinte, eu e a Pinha, tinha começar a namorar agora, é oficial, é assim, assim, assim, assim, pipipipipipi, falei um monte, cara, um monte. E os dois olhando assim, eu falei, bom, alguém tem alguma coisa contra? Já posso pular na janela? Qual que vai ser o rolo? Onde eu vou? Aí o cara olhou, falou, não, bem-vindo à família, calma, me deu um abraço. Cara, dali pra frente, ele é outra pessoa comigo. Porra, adoro meu sogro, cara. Sogro, minha sogra, não posso falar um A, eu também não consigo imaginar essa mística aí de sogras, ogros, eu não consigo fazer isso com os meus. Assim, meus pais sempre desconfiaram, e a mãe dela também, mas era assim, a gente éramos amigos, né? Ah, estou indo pra casa, tipo, ah, eu tinha amigos em comum com ela em Guarulhos, então eu estou indo pra casa dos meus amigos. E sempre foi assim. Aí eles começaram a achar estranho, né? Tipo, pô, 14 anos, pô, arrumou uma amiga, beleza, 15 anos, 16 anos, e, pô, direto, a mina vai pra lá, ele vem pra cá. Até o dia em que eu tava na formatura dela, na formatura do colégio, tipo, a gente tava na pista de dança, se pegando lá, e aí apareceu de uma vez, assim, a mãe, a tia, o irmão e a prima dela. Flagra total, né, cara? ficou aquela cena, assim, tipo, eu aqui assim, de frente pra eles, eu olhei os quatro parados, assim, com a cara de zero, manja. Foi um momento bem tenso, assim, na minha vida. E depois meu pai chegou pra mim, ê, garotão, hein? E minha mãe, como você faz uma coisa dessa? Love is in the air, everywhere I look around. Fala um momento engraçado aí do seu casamento, Freud. Como assim, um momento engraçado do meu casamento? Ou do seu namoro, quando você conheceu o sogro? Eu não demorei a conhecer meu sogro, não. Eu conheci minha esposa, a gente começou a namorar pouco depois. E depois eu fui conhecer ele, cara. Assim, eu não tinha problema com isso, não. E nunca foi problema, cara. Esse meu relacionamento com ele sempre foi tranquilo. Eu nunca tive nenhum... Não tem nem história engraçada pra contar, assim. Eu sempre foi muito tranquilo. Mas sem emoção. É porque pra época também era um pouco mais simples, né, cara? Caralho. Pagava o dote... Eu não ia nem zoar a idade, eu ia falar que Deus salve a miopia da esposa do Freud, né? Puta que pariu, que light. Isso é um dom que Deus deu a ela, graças a Deus. É tipo aquele filme O Amor é Cego, manja? É. Ou uma simples falta de discernimento também, né? Te garanto que ela não concorda com tudo isso aí que vocês estão falando. Love is in the air, everywhere I look around. Eu te devia ter chamado o Shazam, cara, experiente aí. No, era bem mais. Ah, é verdade, verdade. Modelos, é, Shazam, né? Shazam é contar das modelos, das surubas. Internacionais. Orgias na casa do comendador. Conheci os pais da minha 38ª namorada numa suruba. Participei de uma suruba com os pais da minha namorada. Improvável. A vida do Shazam é praticamente uma pornochanchada nacional. Enquanto ela tava num desfile em Madrid, tava rolando uma suruba com os pais da garota. Ah, é aventura pura a vida daquele rapaz, cara. Se perguntasse pro Alex quando que situação que ele conheceu os pais da namorada, ia falar que enquanto ela fazia um boquete, mano. Ah, é bem provável. A namorada do Alex, como é que ele conheceu os pais? Foi no pasto, né? Ah, é verdade. Não, o sogro dele, ele fez churrasco, né? Ele assou o sogro. Ele fez o churrasco do sogro. Mas ele falou que era bacana, que a sogra dele não se importava de ser chamada de vaca. Não, não. A sogra dele, né, que é Dona Mimosa, falecida Dona Mimosa. Areva, viu? No Areva, o Alex perdeu a virgindade com a Mimosa e o Shazam com a Matilde Mastrange, né, que era... Né? Pô, a gente tá aproveitando pra descascar em cima de quem não tá presente. Que sacanagem, que sacanagem. Isso que a gente não tá falando do Rafael ainda. Cara, o Rafael fez uma revelação hoje no chat Whatever de que vê pornografia, cara. Meu mundo acabou com isso, velho. Bombástica, bombástica, velho. Ah, cara, pornografia pro Algures deve ser ler um trechinho de Nelson Rodrigues, assim. Primo Basílio, né? Eu quero... Ele assistiu Amor Estranho Amor, então. Eu fiquei imaginando ele batendo uma com aquelas paródias de Avatar, manja, que tem uns aliens assim, meio. Não é caiu bem você falar que você ficou imaginou ele batendo uma. É, realmente, cara. Isso aí ficou mal, cara. É, imaginei o filme que ele tá, né, assistindo. Ah, tá. Seja mais claro, então, né? Ah, próxima não, vez. Não, jamais que eu iria imaginar uma coisa dessa do Rafael, até porque eu não consigo. Quer dizer que o pornô do Rafael são o show do Neville da Almeida, né? E sete gatinhos e por aí vai. A vida do Shazam é dirigida pelo Neville de Almeida. Love is in the air, everywhere I look around. Que na nossa pauta que tá falando o momento onde ser solteiro lhe salvou a vida. Mas, cara, comigo aconteceu uma coisa, mas aconteceu o contrário. Foi a minha condição de namorado que salvou a vida, cara. Foi bem bizarro, assim. Teve um dia que um camarada meu me chamou pra ir pro shopping lá, assistir um filme, fazer pro cinema, e eu, um amigo e um casal de amigo e um outro cara, né? Um outro amigo nosso. Aí minha namorada não tava muito legal, falou assim, ai, poxa, você tá afim de ir mesmo, fica aqui comigo, vamos conversar. Não sei o que, pô, tá, beleza, fico, vai. E fiquei. No dia seguinte eu descobri que os caras que foram pro cinema bateram o carro, velho, arregaçou o carro, foi um pro hospital, outro ficou internado, outro se fudeu, deu PT no carro, e era pra mim estar no meio dessa zona toda, né? Olha só, viu, a força do amor, é a força do amor, viu? Eu, talvez eu nem estivesse aqui pra contar isso pra vocês. It's the power of love. It's the power of love. E você, Duende? Na verdade, assim, foi muito engraçado isso. Foi numa, sei lá, com os outros, eu tinha acho que uns 15, 16 anos. E eu era solteiro na época, junto com o Ju, que é outro amigo meu. A gente tava na praia, na época de carnaval, assim. Aquela carnaval, aquela putaria generalizada, né, na praia. E a gente acabou de sair, sei lá, de uma bagunça lá de carnaval. E tão voltando pelo calçadão, cansados os dois. Sentamos num banquinho ali, começando a conversar. E chega duas... Meu, mas eu nunca vi duas mulheres tão feias na minha vida, cara. Nossa, não sei se eu tava mais baleado do que qualquer outra coisa. Mas eram duas mulheres muito horríveis, cara. Muito feia, não dava pra encarar, não dava. Mesmo no carnaval, não dava. Mas tu tinha bebido ou não? Tinha, carnaval, né, cara? E eu não sou de beber. Quem me conhece sabe que eu não sou de beber, mas aquele dia... Pô, tava... cara, então era muito feia, minha boa. Então era bonita muito... e tu viu ao contrário, cara. Porque não melhorou, bicho. Você não era amigo do Alex na época. Não conheci o Alex na época, cara. O Alex não é parâmetro pra nada, né? Então... É, tem gays, héteros e o Alex. Também. O Alex pegava as duas depois delas chamarem o AU ainda por cima. Já chegamos à conclusão que tem héteros, homos, bis, assexuais, transexuais, zoofilia e Alex. É uma nova categoria se abre. É, pode englobar todos os anteriores. É, e mais um pouco. E eu tenho uma outra categoria que é uma frase, resume assim, eu sou o James. Isso resume muita coisa, cara. Enfim, essas meninas horríveis chegaram na gente lá e queriam ficar com a gente. Até que olhou pro outro e falou, mas eu tô na merda mesmo. Não posso, sou gay, não posso. Era gay. Não, mas como assim? Vocês estavam ali na festa? Não, mas a gente é gay e tal. Falou, quer ver? Um abraçou o outro, saiu andando. Foram juntos. Uma mão ali, uma mão aqui e tudo. Olha só. Quem me conhece, o João, o irmão que eu tenho desde moleque, de criação, assim, de infância mesmo. Ah, sem problema nenhum. Eu falei, ah, o quê, João? Eu não vou encarar. Eu também não vou. E conhecendo meu irmão como eu conheço, se fosse pra ele pegar um cara, eu acho que ele não ia pegar um cara do tamanho do Ju, velho. Bem dizer que o Ju não era desse tamanho que ele é hoje naquele tempo, né? Cara, o cara é um monstro, hoje ele é muito forte, cara, o cara é gigante. Mas naquele tempo ele era um cara normal, assim, não malhava, né? Então, assim, ser solteiro abriu essa possibilidade de escapar desse... Nossa, que era muito horrível, bicho. Pior se as barangas virassem pra vocês e falarem, não tem problema, a gente também é. Não, mas eu lembro que era meio, tipo, Zacarias na meia-noite, assim, mano. Era bizarro, não dava. Zacarias na meia-noite? É, outro era o Valderrama. Cara, conheço essa garota. já te mando a foto. Eu não duvido que tu vai mandar e ela vai estar abraçando no Shazam. É modelo ela. Modelo de fábrica capeta. Olha só a garota que estava com o duende. Não, queria pegar o duende, meu filho. Queria pegar o duende. O duende, muito esperto, teve que fugir. Vamos ver. Meu puta, Deus. Era quase isso mesmo, velho. Que é isso? Cara, eu tenho medo do arquivo do Z às vezes, velho. Deve ficar uma pastinha, tipo, fotos bizarras, tá ligado? Ex-namoradas do meu irmão. Love is in the air. Everywhere I look around. Esse foi o podcast menos romântico do Dia dos Namorados possível. Falamos um monte de merda. Foi relâmpago porque tem ainda momento areva balde aí pra gente fazer. Mas, amiguinhos, Dia dos Namorados passou. Essa é uma semana singela, cheia de paz, de amor, de entendimento e de onanismo para os solteiros. Diga aí, amiguinhos, o que aprendemos no episódio de hoje? Diga você, Zê. Aprendi que ser solteiro é legal pra quem é solteiro e tá namorando é legal pra quem tá namorando. E você, Marcelo? Seu momento He-Man aí, final do desenho do He-Man. Eu aprendi que namorar é bom, estar solteiro também é bom e que o negócio é... Comer cu e buceta! A hora que o Marcelo falou, eu aprendi, eu fiquei imaginando, tipo, aquele negócio da Havaiana de pau, tá ligado? Eu aprendi. E quando a pomba faz cocô na janela, é culpa é minha. Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. E você, Duende, quando o Corinthians perde, a culpa é de quem? Fala aí, o que aprendemos hoje? E nós aprendemos que não seja você o marido da latinha. O marido da latinha parece que o cara fuma pedra, cara. Não? E agora, o que você tem a dizer pra sua senhora latinha? Cara, eu acho o seguinte, velho. Seja solteiro, seja casado, meu amigo, seja feliz. Você tem aquele final do filme do Lisbela e o Prisioneiro, que o cara grita, seja feliz. Então, senhoras e senhores, vamos aí, aumento a areva. Te amo, amor. Eu não posso fazer amor com você, porque eu tenho um lizard, about the bird. Estamos aí, pessoal, de volta com a minha Torela. Só os casados que voltaram pra esse pedaço. Aqui é o Freud, Zenon, Duende. O Moura não veio, né? Porque o Moura tá fazendo DR com a patroa lá dele, a dona Latinha. Dona Latinha. É. Tá espumando a latinha com ele. E o Marcelo é um rapaz prendado, como todos sabem. Já tá editando aí o podcast que vocês ouviram. Então, não participou desse pedaço. E tamo devendo, né, cara? Tem pouco que não tem um momento areva, né? Isso aí. Três podcasts, mano, cara. É só que você veja bem, eu não ouvi ninguém reclamar disso. Faz falta nenhuma, cara. A gente inventa isso pra ficar sem dormir. A gente quer crer que algum dia vai ser alguma coisa desse momento areva, cara. Não diga isso, rapaz. Claro que vai, momento areva, um momento especial do nosso podcast. Mentira. Comentários aí do podcast Mundo Colorido. Senhor Duende, o que você selecionou aí pra gente? Eu separei alguns poucos podcasts, que maluco, cara, é muito sono. Alguns poucos comentários que tem comentário pra caralho, meu. Eles falaram muito. Ah, muito, o Creed, muito. A tropa toda dos Pink Lanterns aí. É. Chat bizarro, interminável, cara. Tem lá quantos comentários? Sim, acho que 100, mais de 100 foram só deles. Mais de 130, cara. Inclusive, eu queria só aproveitar rapidinho e agradecer o pessoal todo dos Pink Lanterns aí que participou do podcast, o Creed, Nerd Sensível, o Samote, não sei se estou falando certo. Certo, mas sei lá, muito legal o podcast, show de bola. Agradecemos a participação e casa de vocês, só não tirem as calças nem tentem agarrar a gente, tá? Parafraseando um amigo colorido meu, tem que ser muito macho pra ficar embaixo do outro macho, cara. Vocês são tudo maluco. Comentários, cara. Eu separei alguns aqui que eu achei bacana. O Renan Costa Viana falou o seguinte, cara. Depois de falar da intolerância, vamos falar de homossexualismo? O Areva subindo na podosfera. Se continuar assim, passa o Nerdcast fácil. Não, não é a nossa intenção passar o Nerdcast, cara. É muita pretensão pra gente, assim, o como Renan. Não, assim. Como não, rapaz? Negócio, acho que não é, assim, claro, claro que é, não. Que isso, rapaz? Se a gente nossa intenção não é passar os caras, mas se a gente conseguir uma sociedade com participação de lucros... É outra coisa. A gente pode fazer uma troca com eles. A gente agregar os nossos 30 ouvintes com os 100 mil que eles têm. Pô, acrescenta alguma coisa, não acrescenta, não? Eu não troco os nossos comentaristas e ouvintes pelos caras do... É, não. Do Nerdcast. É agregar, eu falei, agregar. Eu também não agrego, não. Vai tomar no... Possessivo, menino. Marcelo Sturz também falou uma coisa bacana pra gente aqui, cara. Tô dizendo, vocês estão superando. Daqui a pouco a Areva vai se chamar What the Hell. De tantos assuntos variados e inesperados. Muito bom. Muito boa abordagem. Eu assunto do pessoal super gente fina. Que venham mais. Cara, se não me engano, antes da gente montar o Areva, acho que o nome de What the Hell até chegou a ser cogitado, não chegou? Eu acho que sim, cara. Eu não lembro, não, mas... Eu acho que eu não lembro. Eu lembro de ter participado de uma conversa mais ou menos essa, assim, tipo... Na verdade, o Areva veio no augúrio, né, cara? Então, acho que foi com ele mesmo que eu tava falando. As origens secretas que ninguém lembra do Areva. Mais algum aí, Duende? O Rodrigo Menezes escreveu um caminhão aqui que eu tô com uma preguiça de ler, cara, mas pegando um trechinho aqui, o Rodrigo Menezes falou que vocês conseguiram tratar a homossexualidade de maneira respeitosa e, principalmente, como sendo uma condição natural. É um tema complicado de abordar e não sei se tem muito blog por aí que aborda esse tema, mas é uma condição natural. É, não. O pessoal que vê como se fosse uma coisa distorcida, entendeu? É meio complicado isso daí. Tem muita gente que encara como safadeza, cara, como, sei lá, uma opção, mas eu não acho que alguma pessoa em sã consciência vai ter por opção uma sexualidade onde você é esculachado pelos teus amigos, pelas tuas famílias, mal visto pela sociedade. Ninguém escolhe uma condição de vida assim, cara. O cara não escolhe o caminho mais difícil de sacanagem, né, bicho? Não, acho que o Rodrigo tentou dizer que é o seguinte, cara, a gente tratou o assunto no podcast e, tipo, como se fosse um papo de boteco ali, sabe? Tranquilo, sem aquela não, coisa... Não, eu entendi o que ele quis dizer, eu só falei o meu ponto de vista. Cada gente elogiou, e eu achei que o papo foi muito show de bola, graças aí principalmente à presença aí purpurinada aí e luminosa, brilhosa do Speak Lanterns, que, pô, foi muito legal, cara. O pessoal deu uma contribuição show de bola aí pro podcast, e a gente espera ter feito a nossa partezinha aqui. Nós, humildemente, não somos do Nerdcast, mas vamos fazemos o que podemos, certo? Bom, mas eu vou aí, Duende. Deixa eu ver aqui. Bom, quando você o vê Kio, aí, você não... o Caio César mandou também. Não é Kio, é Caio. O cara já cansou de falar. Mano, tá aqui, ó. Kio, entre parênteses, tá Caio César. Se o cara escreve Kio, é Kio. É Caio, cara. Não, Ah, por que que escreveu kill? Porque Caio, ele, eu já cansei de falar que é um trocadilho, que é tipo o K no lugar do CA e o I com som de A igual do inglês. Manja, Caio. Ah, entendi. Então, o kill. Caralho, tem que explicar isso toda vez, mano. Olha só, de agora em diante vai ser só Kio, pronto. Kio acabou. Assim, já era, hein? Kio, porra. O cara escreve caralho com K também. Tenho certeza que... Isso, exatamente. Tenho certeza que no próximo comentário dele ele vai escrever Kio com Q-U, manja. Kio. já sacaneamos o Caio já. Só vim parabenizá-los pela qualidade da conversa e pela coragem que ainda se faz necessária, infelizmente, para tratar do assunto. Nunca duvido da capacidade de vocês de tratar os assuntos sérios, mas confesso que me surpreendi com esse programa. Parabéns e abração. Valeu, Caio. Kio. Foi esse U aí? Ele fez isso pra poder... Isso aí ser uma referência ao tema, né? Eu imagino, não sei. Ficou estranho. Opa. Bom, Zenon, tem algum aí? Não, desses aí não. Tem muita coisa pra ler, eu fiquei com preguiça. Preguiça do caralho. Bom, vamos lá. Leitor novo, eu acho, ouvinte novo, não sei. Não lembro dele comentar antes. Eduardo, cara, é foda ler esse nome aqui, ó. Wikowski. Sei lá, parece o Michael Wazowski dos monstros, não sei. O Eduardo fala assim, podcast da série Em Busca do Processo Perfeito. Cara, ninguém processa a gente, graças a Deus. A gente é um blog de várzea, moleque. É um blog que tem o podcast arte, entendeu? Então ninguém se preocupa com a gente, graças a Deus. Que continue assim. Até porque, fazendo parênteses aí na sua frase, gravar um podcast perfeito de madrugada, velho, sem ganhar dinheiro. A gente tá batendo o recorde das gravações noturnas aí, que destrói com a vida profissional dos poucos que trabalham, né? Bom, mas aí ele falou... Com a vida real que a gente tem, né? É, menos com a sua, que passa o dia inteiro jogando PSN e vendo Sessão da Tarde. Bom, Isso me prejudica muito, isso me prejudica muito. Eu deixo de passar vários levels na PSN pra ficar aqui gravando essa porra. Pois bem, aí o Eduardo comprou... Inclusive, ainda tem um rachão depois. Caralho. O Eduardo, não vou poder ler. Você, mano, reclama com os peixes. Vamos pro próximo. O Sabine elogiou o podcast. Falou, ó, olha só aí. O Areva mostrando que tem campeão. Filha da puta, não vai ler mesmo, velho. Você se interrompe, caralho. O Areva mostrando que tem culhão e fazendo podcast que muitos outros não fariam. Mesmo com mais cabeça, continuou com descontração. Beleza, obrigado aí, Servini. Ele fez vários comentários aqui. Será que o Secrid terminou a epopeia decorativa de seu apartamento? Será que o Zenon vai parar de zoar gaúchos e sair do armário? Será uma puta do prateado? O herói da diversidade? Olha só, hein? Aí no negócio do apartamento, eu vou ler essa sequência aqui que ficou muito legal. O negócio do apartamento, o Creed foi responder, ele falou, não, isso nunca vai terminar, faltam os tapetes de couro de urso polar pra sala, couro de urso panda pro quarto, os travesseiros transparentes de pena de arara azul... Tipo, gordura de baleia branca e um casal de uirapurus pra ficarem na varanda dentro de uma gaiola. Puta que pariu. Aí o Samuel, ele botou assim, mandando o print para o Ibama. E aí o Heimer falou, esse não participa mais, vai ser preso depois espancado pelo Greenpeace. Até aí tá legal, agora vem. O Alex Mato se entrou na conversa, aí já viu, né? Aí pronto, já viu. Ele botou só, mas ele foi light, o crítico sacaneou ele. Eu sou do Greenpeace, disse o Alex Mato. Olha o crime. Pior que é mesmo. Transar com animais não é ser do Greenpeace. É outra coisa. Puta que pariu. Baltazar falou, acho que de sacanagem, né? Não é possível que ela não tá de sacanagem. Tudo bem, ele pode até achar fraco e tudo mais, mas vejam o comentário. Podcast fraco e cheio de agressões aos evangélicos e católicos. Prática comum no Areva. O Algures é muito revoltadinho, cheio de chiliques, mais afetado do grupo dos Pink Lanterns. Em suma, se fosse no MDM, seria mais original, mais engraçado e os convidados teriam espaço para falar. Porra, como se não tivesse sentido espaço para falar, mas tudo bem. Aí o Rafael fez o melhor comentário possível, né? Ou seja, um típico podcast do Areva. E aí começou várias pessoas comentando lá o comentário do Baltazar e tal. E aí no final, o nosso grande filósofo, né, como não poderia deixar de ser, deu a palavra final que deu... deu um finish him, que ele falou, sim, cheio de agressões à religião. Graças a Deus. Quem falou isso? Moura, cara. Quem você acha que ia falar isso? O mais doisinho só pra acabar aqui, esse 48. O Nerd Inverso falou: o problema do ser humano é querer sempre ser superior aos outros de sua espécie. Por isso existe preconceito e diversos outros problemas. Assina embaixo aí o que o Nerd Inverso falou. E, bom, tivemos aí o nosso grande Shazam, né? Que fez aquela participação de luxo, aquela luxuosa participação no podcast. Luxo total. E aí, durante os comentários sobre essa participação dele, ele apareceu e disse que ele é fã do ABBA. Pô, o que ele falou, significa ser fã do ABBA? É aquele negócio, meu camarada. 49, Duende, selecionou alguma coisa aí? Eu já sei que você não selecionou porra nenhuma. Cara, eu tenho que falar do Raven, cara. É muito... é uma coisa nova, assim. É uma categoria nova que abriu aqui agora. E eu digo mais, cara. Eu digo mais que a categoria Alex Matos envolve todas as citadas acima e ainda outras. Aham. Tenho medo. Ou não. Cara, eu queria um dia, cara, juntar num podcast, tipo, Alex Matos e o Sapão, manja. Puta eu que não. Pariu, cara. Não, ó, corta, cara, o microfone do Z. Não. Corta o microfone do Z, ele vai falar uma merda que eu não quero nem saber. Não, se liga no cast, Alex Matos, Sapão e o Creed, cara. Cara, puta, eu acho que nem o Creed tem coragem de participar de um podcast com o Sapão, cara. Explodir a internet, cara. Não, mano, ele é muito Sapão, velho. Isso aí, essa. Só vou colocar o Algures também, porque aí pronto. Ah, fecha. Porque o Algures falou que vê pornografia, né? Fiquei... Pois é, fiquei chocado, velho. Para o mundo que eu quero descer. Mas alguma aí, Duende? No segundo, tem o Creed aqui rasgando a seda pra gente aqui, né? Deixando a viadagem de lado, ou não. Gostaria de agradecer a todo mundo do Areva pelo carinho e pela coragem de abordar o tema sobre homoafetividade em dois podcasts. Tem que ter muita pau dura essência pra isso. São pessoas esclarecidas e espirituosas, como os redatores desse blog. Que faz com que eu, Samotio, Nerd Sensível, tenha esperança ainda na humanidade. E o banho do Bob Esponja se jogando no arco-íris foi genial. Bob Esponja significa fudidamente. É, o Josel aqui também elogiou bastante, falou ótimo podcast, os convidados foram da mais alta qualidade, os residentes mandaram muito bem, parecendo sem ser retardado e brincando sem ser excessivamente politicamente correto. É, menos o Zenon que ficou trollando o Algures por dois podcasts inteiros. Que caralho, eu não conseguia nem achar graça mais, é. Puta merda, cara. O quê? O que eu falei? Passou o podcast inteiro trollando, cara. Isso é bullying, cara. Isso é building. É building, velho. Ah, eu não podia perder a chance, porra. O podcast Arco-Íris, com 7 participantes, e sobre gays, e ainda o cara que me apresenta o podcast é gaúcho, velho. Além de ser gaúcho, é o Rafael. O problema não é ser gaúcho, o problema é ser o Rafael. Olha só, continua fazendo seu vídeo, ó. O processo tá vindo aí. Ratinho! Ó, vamos lá. Eu vou economizar aqui que tem. É muito comentário, bicho. Não dá. Eu queria pedir desculpa a todo mundo aí, mas não dá nem pra citar todo mundo que comentou, que é gente pra caramba. E teve uns trolls aí, um tal de Creed e os amigos dele, que entupiram a porra do podcast de conversinhas paralelas, entendeu? Porra, esses caras não podem participar. Eu vou vetar esses caras do comentário. Não é possível. Quem é esse cara que fez essa porra, cara? Bom, a gente tinha gravado o Momento Areva falando sobre vários assuntos, inclusive falando que o próximo podcast ia ser sobre o maior herói de todos. E teve até depois uma discussão aí do Alitch Spickles com o Mephisto. O Alitch disse que ele que adivinhou, o Mephisto também, prova que foi você, não sei o quê. Olha só, o resultado oficial da grande promoção Adivinhe, o maior herói de todos, vai para Rufus Tambores. Alitch Spickles, ele que falou primeiro nos comentários, Mephisto. Eu não sei por que você está requisitando isso aí, se você falou nos recados, não interessa. Tem vários palpites aí, falaram do Lanterna Verde, falaram até da Garota Esquilo da Marvel, falaram tudo que é palpite você pode imaginar. Quem acertou foi o Alitch Spickles. Vamos falar do Aquaman no próximo podcast? Ê, Roger, nosso Deus, hein? Tá vendo água aí não, Roger? Salvando aqui também a ala feminina do Areva, que por incrível que pareça, tem mulher que comenta no Areva. E a Karina Carbonaro é uma delas. Ela escreve assim: curti muito o cast, ótimos convidados, assuntos levados a sério nas horas certas. Tava com saudades do Freud. já, mas com todo respeito, ele é casado, filho, é pai de família, claro. E não vou dar palpite no assunto do próximo cast, porque senão, porque não vai rolar prêmio. E aí? Como assim não vai rolar? Então, rolou um prêmio, cara. O Alix Speak foi premiado. Eu citei o nome dele como grande vencedor, ele quer mais do que isso. É um grande prêmio. Prêmio, o prêmio é coisa que você entrega pra pessoa, você foi contemplado. Entreguei pra ele a honra de ter sido o cara que adivinhou o podcast, você quer mais do que isso, cara. A gente vai entregar o Shazam pra Karina Carbonaro, se ela quiser. Não, pô, vamos fazer isso com o nosso leitor. Ela não merece. Brother que você é com a Karina. Uma pessoa tão legal. Você elogia a minha pessoa e você quer acabar com a vida dela. De pelo menos uma faxina ele deve fazer, né? Ô, moço japonês, né, velho? Pô, no mínimo. Mas, ó, pra quem fala que o Areva não dá prêmio, é uma mentira, porque nós fizemos a promoção há muito tempo atrás, quando nós tínhamos uns 5 leitores do Bumpanner do Areva, e quem ganhou foi o James. Ele ganhou um DVDzinho lá do Mad Max. Não foi só ele, não, cara. No primeiro ano do Areva teve uma promoção também que o Algures fez lá na coluna dele, e, se eu não me engano, foi o Lucas Baiano que ganhou. Então, ó... Já... É, o Talma também ganhou a camiseta do Moura, do Lost, e... lá. Isso aí, não, que... aí, ó. A Areva fazendo promoção atrás da outra, vocês estão tudo desligados. Lógico que a gente ganha muito mais coisa do que a gente dá pros nossos ouvintes. É uma por ano, entendo uma coisa, é uma promoção por ano, pode acontecer a qualquer momento, entendeu? Pode ter um prêmio legal ou completamente irrelevante. Whatever. É isso aí, Karina. Muito obrigado pelo seu recado. Beijo, me liga. Isso aí, Karina. Obrigado. Saudades e tudo mais. Muito obrigado. Vamos eu acho legal o sobrenome dela, cara. Carbonaro, não? Pô, cara, me lembra. Tipo, o sobrenome, tipo, Bruce Willis, assim, personagem do Bruce Willis. Cara, me lembra um restaurante que eu comia espaguete a carbonara, cara. Me lembra isso, mas deixa pra. olha os ganchos, velho. Com todo respeito, passa. Karina. Mas é, não posso fazer nada. Eu sou um cara sincero. Vamos lá, comentários do melhor podcast de todos, o podcast que bombou na internet. Tivemos uma quantidade quase recorde de acessos nesse podcast. Eu já sabia, porque é o maior herói de todos, não podia ser diferente, né? As profundezas do oceano, ele veio pra aumentar o ibope do podcast, Varela. Em três dias a gente teve mais de 3 mil downloads, né? Rapaz, o bombou, nem sei quanto é que tá agora, rapaz. Você nem se achou nos 4 mil, eu sei que o negócio foi violent. Comentários aí, ó. O Nerd Inverso falou: Aquaman nunca vai ser levado a sério. Todos cagam em mijo em seu amado mar e ele não faz porra nenhuma. Que porra de herói é esse? Ok, ele não fala uma coisa dessa. Ele é o maior herói de todos. Lava sua boca imunda de falar uma coisa dessa, Nerd Inverso. Ó, logo na sequência do Nerd Inverso tem o Mephisto, que ele fala: assunto pro podcast, coisas que odiamos, mas amamos do mesmo jeito. Fale por você. Não, isso é sugestão que ele tá dando pro podcast. É sugestão, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai. Pode, ele é doente. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ficou tão eu tô com sono, caralho. São 20 pras 2 da manhã. Então deixa eu te explicar, meu querido irmão. Ah, você pode cortar essa parte também. Não. Não, negativo. A sugestão. O que ele falou, esse é um assunto para um podcast. Coisas que odiamos e mesmo assim gostamos. Seja lá o que ele escreveu. Mas era a sugestão para o assunto, sua anda. É, mas pessoal, posso falar de mim? A gente fez um podcast sobre coisas que odiamos já. Foi foda. Gostei muito de ter gravado aquele podcast. Ficou show de bola. Não teve audiência. Então está vetado esse tema, que é muito parecido com outro. Então, como eu disse, guarda pra você. É, então faz o seguinte: faça uma grande campanha de marketing do podcast sobre o ódio que a gente fez. Que se a gente vê que o acesso dele bombou, a gente pensa no assunto. Olha só que marra, hein, cara. Tirando marra ainda com os ouvintes. Puta que pariu, é um babaca mesmo esse Freud. aproveitando o gancho aí de assuntos, né? De tema de assunto, o Dr. Griffin também, ele postou uma caralhada de temas aqui pra gente fazer, cara. Não, tem várias sugestões sugeriu. Falou do Simpsons, Jack Kirby, Will Eisner, H.G. Wells, Playboys da nossa infância, adolescência. Isso é bacana, hein? Isso é bacana. Isso daí não dá certo, não, cara. Isso daí o pessoal vai começar a olhar as fotos pra poder comentar as edições. Ah, cara, não. Mas faz muito tempo, não. Eu desenterrei várias. Mas aqui a Pinha achou várias. Não, o problema é que o pessoal vai falar durante o podcast, vai ficar ocupado aí com outras atividades. Bom, outro comentário. Posso terminar? Ah, vai, fala. Posso terminar os meus? Obrigado. afetado. Vai, afetada. Não seleciona porra nenhuma. Selecionou porra nenhuma de dois podcasts inteiros e agora tá toda nervosinha. Vai, boneca. Pois é. E o peido velho continuou com a sugestão de assuntos aqui do Scar, o filho do Hulk, Namor, Robbins, os meninos prodígios, e também a menina prodígio, né, no caso do Cavaleiro das Trevas. E vários assuntos, são 28 assuntos no total que esses dois desocupados selecionaram. Teve sugestões bem legais, cara. Teve sugestões bem legais aí. Cara, esse cara, o filho do Hulk, é foda, né, cara? Porra, assim, tá de sacanagem. A gente fez o podcast do Aquaman e a nego agora já tá zoando também, né? Porra, fala sério. O Hulk vermelho também, caralho. Não, pelo amor de Deus. O Robin, eu acredito que o Robin já terá um podcast específico pra ele. Mas a gente já gravou do Superman, já gravou do Aquaman, então nada mais justo que em qualquer momento a gente faça um do Homem-Morcego aí também, que aí engloba os cuequinhas de escamas e sapatos. É, o Homem-Morcego e o Garoto Rola, né? Eu não sei, é você que tá falando aí sobre a rola dele. É o Robin. É o Robin. Tá certo. Cara, aproveitando a sugestão aí de assuntos do peito velho, tem um outro comentário dele que ele fala assim: na boa, vocês ficaram com preguiça essa semana e aí fizeram esse podcast com o tema. Cara, isso teve anos de preparo. Você não sabe de nada. Rapaz, ó, desde o primeiro podcast Areva, eu acho, ou do segundo, sei lá, mas desde os primórdios do podcast Areva. Alguém falou, temos que gravar, não sei, eu acho que a sugestão foi do Rafael, não lembro. Temos que gravar um podcast sobre o Aquaman. E cara, esse assunto ficou rolando pela nossa lista de temas, sempre no top ali, sempre um dos mais cortados. E aí escolhemos o criando... 150, porra, edição especial de podcast. Exatamente. Aí ele continua falando que bater num Aquaman dentro d'água e correr pra areia fazer build no cara é fácil. Quero ver fazer podcast zoando o Alan Moore ou os filmes do Batman que o Nolan fez. Aí sim, cara, mas quem que vai fazer um podcast zoando Alan Moore, filmes do Batman? Esse cara bebeu xixi antes disso que ele fez com o cara. Um retardado deve mental que eu pode ver zoando Alan Moore, né? Mas eu acho que enfim. Ele fez o seguinte, como o Aquaman é foda e a gente falou mal do Aquaman, ele pegou um outro cara tão foda quanto o Aquaman e imaginou a gente falando mal dele. É o único sentido que eu posso ver nesse comentário bizarro dele. Olha, mas veja bem, o resto da mensagem dele, do recado dele, tá aí pra provar que ele escreveu isso sob influência pesada de álcool ou drogas ilícitas, porque ele fala assim, uma dica, quando forem galhofar, fazer favor de arrumar um tema pra contar mais causos erótico-vomitados do senhor Alex Mato. Puta Matos. Que pariu, não. É mais divertido. Cara. É, pois é. Vamos passar o telefone do Alex Mato. É o seguinte, ó, qual o nome do leitor? Peido Velho. Peido Velho, olha que nome sugestivo. Peido Velho, isso deve ser o Alok comentando com o fake, não sei. Não é do costume do Alok, ele já tem várias personalidades, mas tudo bem. Cara, o dia que a gente fizer o podcast do Alok junto com o Sapão vai ser dedicado em sua homenagem, tá? Aguarde aí, mas aguarde dormindo, que vai demorar pra caralho. Cara, eu tô vendo aqui uma discussãozinha do Creed com o Zenon. Comigo? É. O que eu falei? O do reboot? Reboot no... Reboot. Pra fechar aqui. O reboot é bom. Então tá. O Creed falou lá, ó. Dois casts sobre gays e agora um sobre o Aquaman. Onde o Areva vai parar, meu Deus? Esse blog precisa de um reboot. Ligue pra DC. Aí no meio da discussão ele continuou. Rebutar o nariz do Zenon, a careca do Freud e a voz do vitoso do Algures pra geração atual. Aí o Zenon disse, que isso, rapaz? Meu nariz é um símbolo sexual. É, a minha voz também é um... Não é. Olha só, a gente não pode tirar as características marcantes dos nossos membros, rapaz. Você tá maluco? Porra, Creed. Não, é negativo. Minha careca é uma careca lendária, entendeu? Não tem porquê isso aí. Você acha que eu vou usar perucas Lady agora? Você tá me estranhando, tá achando que eu tô no Pink Lantern? Sai pra lá. Pros leitores que não sabem, mas o Freud, ele tem um tique nervoso muito foda com o cabelo, ou com a falta de cabelo dele. Que ele fica, tipo, ele tem um restinho de cabelo bem no meio da careca. Ele fica... Ele passa a mão pra trás, assim, pra alisar as madeixas pra trás. Rapaz, isso é toda bastante... hora, cara. Como se tivesse um puta de um cabelaço pra jogar pra trás, assim, coisa linda. As pessoas ficam observando toda essa beleza, essa maravilha da humanidade, entendeu? E aí eu passo a mão assim pra falar assim, ó, oh, calma, pessoal, calma. É só um cabelo, é só uma careca. Nada demais. Vocês precisam se acostumar com a presença dela. Só isso, nada demais. Aí, nada de reboot no Areva, não. Aqui não. Nós temos temos o nariz, usei a careca do Freud e o Alex. Eu já falei pra vocês do meu primo que fez a cirurgia no nariz pro nariz dele ficar do tamanho do meu. Que isso, mano? Vocês imaginam? Não, Jonocreia. É, Doug Funny, né, meu primo. Jonocreia, isso, coça. Bom, chega de comentário, né? Puta merda. Bom, alguém tem algum outro assunto relevante aí pra citar aí nesse momento, Orelha, ou vai ser só comentário? Não, então, acabei de ver no Twitter aqui, o Metallica, a entidade, né? Eles escreveram assim, Secret Record Project, Secret No More. Aí eles botam um link sobre um projeto de gravação nova deles aí. Quem quiser conferir, tem o link no post do Andy Amarelo, vai se interessar também. Está em inglês. Quem não souber ler inglês, manda pro Google Tradutor que ele vai traduzir do jeito dele lá. Fica bacana pra quem gosta do Metallica. Isso aí, Metallicats. Metallicats curta aí esse projeto novo, que eu ainda não sei o que é, porque ele acabou de colocar e não tive tempo de ler. Mas lerei, leiam também e descubram as novidades. Ah, por falar em música e em Twitter, cara, o Moura me fez ficar com uma música tocando em um loop infinito na minha cabeça, que é o You Gotta Be, da Desri, um hit da década de 90, cara. Essa música é foda, cara. Puta merda. Aí esses dias eu botei no Facebook, né, que eu tava com a maldita de uma música do Daniel na cabeça. Aí não lembro quem colocou a música do Giga Pudim, cara. Puta que pariu. Fui eu que botei. Foi o Fred, cara. Caralho, fiquei uma semana com aquele Giga Pudim na cabeça, cara. Giga Pudim é foda, cara. Giga Pudim. Giga Pudim! Não, o mais legal do Giga Pudim, quando tu vê o videoclipe, cara, é que aparece uma porra do pudim gigante da cidade, tipo aqueles monstros japoneses, e ele pega uma colherinha, tira pudim da cabeça dele e bota na boca. Quer dizer, o Giga Pudim, ele se come, cara. É muito bizarro, cara. Cara, a gente podia falar no podcast vindouro sobre cultura oriental, a gente podia falar sobre essas insanidades orientais, né, cara? Ah, não. O Giga Pudim tem que estar na trilha sonora desse podcast. Não é possível. O Giga Pudim... Cara, Mas esses orientais são hardcore pra tudo, eles são extremistas demais, cara. Não, cara, tu viu o Giga Pudim? Cara, tu tinha coragem de comer uma porra de um pudim daquele, cara? Nunca. Tá aqui, tem que fazer um mal, caralho. Mas vocês lembram da... Essa porra, cara, é uma fábrica de brinquedos, cara. É uma fábrica de brinquedos. Eu li em algum lugar que é comercializado por uma fábrica de brinquedos. Porra, você vai comer um pudim feito pela, sei lá, pela Estrela? Não vai, cara. Eu fico imaginando, cara. Tipo, você vai tirar aquela porra da embalagem. Imagina na época da Copa do Mundo, que você tinha algumas escolas que cantavam musiquinha. Eu lembro que eu imagino. Quando diga pudim. Puta, você arranca o pudim e começa. Giga pudim, giga pudim, giga pudim. Giga pudim é foda. Filha da puta, o maldito japonês que inventou isso, cara. Que Godzilla te engula. Bom, isso aí, né? Mais alguma coisa a dizer aí, seu duende? Não. Zenon. Eu tenho uma coisa a dizer, mas se eu disser essa coisa, você vai lembrar de uma outra coisa que você quer dizer e é melhor. Não, mas eu não esqueci, meu camarada. Ah, caralho. Eu esqueci. Droga. Então é isso, senhores. Olha só, não podia deixar de falar no grande título do Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil. Ficaram sacaneando, ficaram de palhaçadinha, que ia ser coxa. Então nas coxas de vocês. Ficaram mandando mensagenzinha de sacanagem no dia do jogo. Tomaram no cu, se fuderam. Penso pra caralho. Páscoa na cabeça, ó. Toda Libertadores já, partindo pro tricampeonato da Libertadores. Vocês foram aí, agora ralem pra chegar lá. O Vasco ganhou o campeonato nas coxas, né? Já perguntei isso pro senhor no outro podcast, senhor Freud. O senhor não me respondeu por que chama Clube de Regatas. Eu perguntei se era porque a camiseta dos caras não tinha muito. Eu não respondi, vocês cara de sacanagem. O Clube de Regatas é porque foi o primeiro esporte disputado pelo Vasco. É tradicional aqui no Rio de Janeiro as disputas de regata desde Guaraná com rolha. E o Vasco é um clube que veio egresso das regatas, né? Na verdade, teve junção de vários clubes, inclusive a maioria. Clubes de descendência portuguesa, e um deles era de regatas, e é isso, meu camarada. Em que momento eles acharam que o Vasco ia ser melhor jogando futebol, cara? Ficasse nas regatas. Meu camarada, olha só. Você não sabe a história grandiosa do clube Vasco da Gama. Você tem uma ideia? Ó, não, eu não vou ficar me estendendo aqui, tá? Vocês procurem lá no site do Vasco da Gama, se informem sobre a história do Gigante da Colina, o maior de todos. Cara, se você quer... O primeiro campeonato que o Vasco disputou, só para o senhor ter uma ideia, já que estamos falando de preconceito, no Areva recentemente, falando disso tudo, acabou com todos os adversários do Rio de Janeiro, porque o Vasco tinha em seu elenco pessoas de várias raças, era multirracial, tinha negros, tinha operários, tinha trabalhadores humildes, e os outros clubes era tudo Mauricete, senhor Flamengo. Cara, peraí. Fluminense só tinha Mauricinho. O apelido do Fluminense, pó de arroz, veio porque um jogador que era indispensável no time, eles tinham vergonha de colocar o jogador em campo porque ele era de cor. Então eles passavam pó de arroz no jogador pra não admitir que tinha um jogador de cor no elenco. Não adiantava porra nenhuma. O cara começava a jogar, aquela porra toda saía, né, cara? Uma página vergonhosa da história do futebol brasileiro. E o Vasco quebrou com o preconceito no futebol brasileiro. Chupa! Chupa, não pergunto. Mas vem cá, no primeiro campeonato que o Vasco disputou, tinha quantos times no Rio de Janeiro? Só tinha 3, né? Que isso, cara? Tinha muitos clubes, cara. O América era um grande clube. Puta que pariu, faz tempo. O América, ei, América. Bota o torcedor do América. Tira esse clube da puta! Cara, esse cara é um profissional do xingo, cara. Eu tento imitar o jeito que ele xinga, a entonação que ele xinga, é impossível. É foda, né? O América, Botafogo, Fluminense, Flamengo e vários outros que eu não sei todos os times que participavam. Mas só pra você ter uma noçãozinha, meu camarada, os clubes, os Mauricete, se juntaram e falaram assim: não dá pra jogar com o Vasco, é muita humilhação, os caras destroem a gente. Fundaram uma outra liga pra excluir o Vasco e mandaram uma carta pro presidente do Vasco da Gama falando assim: o Vasco pode participar da nossa liga desde que exclua os jogadores negros do seu elenco, tá? E o Vasco falou: muito obrigado, pega a sua liga e enfia no olho do seu cu. Mas e qual que é o segredo, então, pro Vasco voltar a ganhar? Ah, já voltou, rapaz. Isso daí qualquer clube passa por altos e baixos, rapaz. Agora acabou, o campeão voltou, entendeu? E preparem-se que agora... O cara ganhou... Os a granel... Ai, agora aguenta, cara. O nego já tá se... O cara já tá declarando, cantando vitória com o tricampeonato da Libertadores pro time dele, que ganhou do Coxa na Copa do Brasil. Olha só, você verão, o tempo é o maior remédio, rapaz. Vocês ficaram me sacaneando, vai estar na Libertadores. Agora engolam! Sacaneando não, a gente já tava com o post pronto pro seu Vasco. Já mesmo. Se fuderam, tomaram nos cus. E é isso. Toma um tiro nesse cu, filho da puta! Até o próximo podcast. Olha lá! V-A-S-O, Vasco! V-A-S-O. Eu sou teu amigo, estou sempre contigo. Quem tem boa onda nunca vai ficar só. Cara, eu passei muito mal outro dia, cara. Com a porra de um clube social sabornátil, cara. Que merda, bicho. Nossa, também deu um revertério em mim, cara. Puta, isso é uma merda, cara. A minha esposa tinha falado, que o meu filho falou assim, que o amiguinho dele do colégio não foi por... Aí depois, no outro dia, ele falou que foi porque comeu... A mãe falou pra minha esposa que foi porque comeu não sei o que de nacho, um biscoito de nacho. Porra, aí eu vi esta porra, meu Deus, já sabia disso, eu sou burro. Mas será que é esse aqui? Acho que tem algum outro biscoito de nacho? É claro que não, né? Mas o Jeg comprou. Que merda, cara, passei muito mal. Puta que pariu. Fiquei numa caganeira foda também. Vida de rei, mano. Que merda, sentado no trono a noite toda. Filha da puta. Pior que ainda os filha da puta botam um sombreiro ainda, manja. Tipo... Parece, sei lá, uma camisinha, aquela porra, um troço de... Porra. Pra fuder mesmo. Mas eu gosto de comer um negócio com pimenta, né, cara? Eu falei, pô, mas o problema não é a pimenta. O troço tem alguma química do caralho lá que dá um revertério fudido. Cara, eu passei muito... É difícil eu passar mal, cara. Mas eu passei muito mal com essa porra. Imagina se o Freud comesse o acarajé do maluco lá que tava dentro da mochila. Tá maluco, negócio dormido de 3 dias, tá doido. Quentinho, rapaz. O maluco vira pra gente e fala: que ô, brother, tô aqui, fazer uma presa lá com a patroa, tô levando um acarajé. Aonde, cara? Tá aqui na mochila, abriu, cara. Tinha uns acarajé na mochila do cara. Subiu um cheiro de acarajé, cara, fazer uma presa. Aí ele puxou uma garrafa de vinho também. É. Aí eu olhei pra cara dele, meu Deus do céu, que isso? A Bahia se encontra com a Itália, né, cara? Não, cara, tu não tem noção, cara. Eu como salgado da Central do Brasil. Tu não tem noção o que é o podrão de Marechal Hermes, cara. Mas, tu e a Fernanda Montenegro sentado comendo risoles na Central do Brasil. E ela escrevendo a minha carta e eu narrando pra ela a minha carta. Vai, tô querendo a musiquinha no fundo. Oi, meu nome é Freud. Garotas que tiveram com prisão de ventre, em vez de gastar uma fortuna com Activia, come um clube social de Nátio. Vocês já perceberam que essa propaganda de Activia é só pra mulher? Quer dizer, ele só se preocupa que a mulher cague, tá ligado? O cara não precisa. A Patrícia Travassos, ela não chega pra um cara na praia, e como é que tá tu insistindo? É só pra mulher, tá ligado? Do princípio que homem caga pra caralho e mulher, né? Não, e é uma propaganda broxante, né? Porque você vê as mina gata falando que tá com dificuldade pra cagar e depois do Activia liberou a porta da merda, né? Não, mas ia ser legal se a propaganda fosse assim, né? Chegasse ela e depois da Activia, tô cagando pra caralho. Pronto, fechou, cara. Essa daí fechou, bicho. Ainda bem que eu gravei isso, cara. Vocês já viram? Eu queria ter um emprego da Patrícia Travassos, cara, que ganha dinheiro falando de merda, velho. É, porque aqui a gente fala merda, não tem porra nenhuma, né? Vocês já viram aquele vídeo da velha falando que tinha prisão de ventre e que Jesus fez ela cagar? Eu já vi isso aí na igreja. Puta merda. Eles podiam usar esse vídeo pra converter pessoas. Rede Vida. Começava com isso de manhã. Padre Marcelo, né? Santa Missa em sua casa e Jesus me ajudou a cagar. Seguido, assim, de manhã cedo. Não tem um vídeo de um padre aí também que fala que tem que limpar o cu, lavar o cu? Sim, de higiene, né? Isso, nossa. Era padre, tava falando na igreja, falou assim: se você pisa na merda, você vai limpar o seu pé ou você vai lavar o seu pé? Então por que depois que você dá aquela cagada, por que você limpa a bunda ao invés de lavar a bunda? É isso mesmo. Não, o cara não vai falar isso na missa, cara. Não, peraí, já te mando. Eu vi isso, já próxima, vi. E na próxima missa eu quero todo mundo de cu limpo, vou conferir, hein? Fala mesmo. Padre mesmo, eu tô lembrando. Eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo atrás. Tô até com medo que do lado tá aqui escrito higiene vocal parte 1, que o pastor não vai estar falando. Não vão negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Oi, Susan. Eu sei que eu errei, tá? Que eu te tratei mal, tá? Que eu não mereço teu amor. Eu vim te pedir desculpas porque eu não consigo viver sem você. Eu sonho com você, eu penso em você o tempo todo. Eu te amo, tá? O teu corpo é uma coisa assim e sensacional. Tetas grandes, bunda grande. Já me masturbei pensando em ti. Eu gosto de ti, eu quero casar contigo, eu quero fazer sexo contigo, quero... Nós podia fazer sacanagem o dia inteiro no meu quarto, assim, sabe? Aí ia ficar aquela orgia, sabe? Nós pegando, se comendo. Espero que tu não fique braba com esse recado aí, eu sei que... É uma coisa muito pessoal, mas é que eu não vejo outro jeito de eu me comunicar contigo. Um beijo, desligo, tchau. E mexe com minha cabeça e me deixa assim.